Primeiro, parabéns aí pela conquista. No outro rally você teve alguma dificuldade, passou por alguns problemas. Nesse você conseguiu conquistar o primeiro lugar, a sensação e o planejamento pro daqui pra frente. O carro sai inteiro daqui, o carro não deu problema nenhum. Pro próxima etapa, Itatiba também é um rally difícil, mas vamos pra cima. Eu acho que dá pra evoluir mais ainda pra próxima etapa com a nova navegadora. Vamos pra lá, vamos apostar tudo. Essa era a minha segunda pergunta, você trocou de navegador. Você acha que teve influência direta no resultado? Não? Não foi a troca, não. Troca de navegador só foi uma nova experiência, que a gente tem que angariar novos participantes aí. O meu filho, que era meu navegador, assume o volante ano que vem, vai pilotar um N4 também, vai estrear. Então foi para ele ganhar experiência com outros pilotos e uma nova navegadora estreando comigo. Tá bom, e Finzinho, qual a nota dela de 0 a 10? Aí ela tá aprendendo ainda, vamos começar com 7.